92,9 Eldorado FM. Me mando un hunde, no te me pillo. 92,9, Chilean Orphan no Canto Geral com Bird. O programador sou eu. A Eldorado abre o espaço. Durante meia hora, você apresenta para a cidade inteira seus sons preferidos. Agora é com você. Mande sua seleção de 10 músicas, nome e telefone para o e-mail programador@radioeldorado.com.br. O programador sou eu. Domingo às 10 da noite. 92,9 Eldorado FM. Bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me. Dancers may be on the floor, baby, my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make the thrillers, only you. Your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we have a little crazy. Oh no, we'll never survive. You see, unless we get a little

não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar. É o Dourado FM, direto do campo para a Rádio Eldorado. Zé Ramalho, fechando o programa Canto Geral com Admirável Gado Novo. Antes teve o Seal com Crazy e The Blue Hawaiians com Sway. É o Dourado FM 92,9, a sintonia dos melhores ouvintes. Agora 11h54, 20 graus aqui na aclimação. Na Eldorado, um resumo das notícias desta segunda-feira. O presidente Fernando Henrique Cardoso anuncia ao governador Geraldo Alckmin e à prefeita Marta Suplicy a liberação de mais 20 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes. O Exame Nacional de Cursos, o Provão, teve a presença de cerca de 93% dos quase 400 mil inscritos no último domingo. A Caixa Econômica Federal começou a depositar nesta segunda-feira na conta do FGTS do trabalhador o crédito referente às perdas dos planos Verão e Color 1. A Varig deverá retirar 7 jatos da frota em mais uma etapa do processo de reestruturação e enxugamento de custos. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirma durante encontro com o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon que Israel tem o direito de se defender. Mais de 60 pessoas morreram em consequência de uma onda de calor que castiga desde a semana passada a cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria. A França decide o futuro na Copa do Mundo nesta terça-feira contra a Dinamarca. Os franceses têm que vencer por mais de 2 gols. E os outros jogos são Senegal e Uruguai, Camarões e Alemanha e a Arábia Saudita e Irlanda. A manchete do jornal O Estado de São Paulo nesta terça-feira será: Banco Central encurta títulos e agrada ao mercado. Em cidades, polícia invade favelas e busca corpo de Tim Lopes. Em geral, greve de servidor de universidade tem baixa adesão. Em economia, Banco Central alivia mercado com a venda de títulos curtos. Em política, governo resiste à pressão para abrir cofres. Em internacional, preso homem que explodiria bomba suja. E o Jornal da Tarde traz a seguinte manchete: Marta quer caçar 4.200 licenças de táxi de frota. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado. Você continua na Eldorado e a Madrugada 92,9. Agora 11h57, eu sou Ronaldo Rassi, muito obrigado pela audiência. Até amanhã e você fica agora com a Madrugada 92,9, operação de Graziano Ramos. Find me. I'm gonna wear some fake disguise. change the color of my yes, and you're gonna be surprised. I'll be wise before my time. Small hotel, throw away my cell, cut up all my hair, sweep away my cares. I'm gonna fly away, no one's gonna find me. I'm out of everybody's reach, out on some twisted beach. Dream.